Começa agora, Bocadinhas. Oi, tudo bem? Bom, tá sintonizado aí já, né? Tá tudo certinho, já tá na sua esteira aí, já tá no seu ônibus com a mão pra cima, segurando no metal aí, já tá no seu metrô, já tá na sua caminhada matinal. E a gente já tá aqui, na sua orelha. Hoje não é ele, é ele, Pedro. Opa! Salve, salve, pessoal! Muita gente trabalhando duro aí, né? Pra manter o Brasilzão de pé. Exato, sou muito grato por essas pessoas, porque elas estão lá, dando a vida, enquanto eu posso ficar aqui em casa descansando, gravando meu podcast, falando uma abobrinha ou outra ali. E hoje o Pedro que tá aqui, porque o Marcelo sumiu, isso acontece com uma certa frequência, né? A gente tem... Ainda bem que a gente tem o Pedro aí no banco de reserva, sempre apto a... Você tem que sempre avisar como se fosse o primeiro episódio de alguém... Porque assim, pra quem já é de casa, não precisa explicar que o Marcelo sumiu, né? É assim, exato. O Marcelo sumiu. É igual um gato, assim, sabe? Que tu fala, uma hora ele volta e volta igual um gato mesmo, né? Grávido, cheio de doença. Todo fudido, escaldado, sem os pelos. Aí ele vai me ligar falando... Mas história pra contar, história pra miar. Cheio de história no bolso. Vai me ligar falando que ficou internado 6 dias, não comentou sobre. Mas é isso, né? O show não pode parar. E hoje Eu tava pensando em alguns temas pra gente fazer, só que fazia tempo que eu não pensava em algo diferente. Não que isso seja algo completamente pioneiro e genial, mas postei no meu Instagram pedindo sugestões pra vocês. E a gente vai fazer um Bocadinhas com vários temas, só que os temas foram todos escolhidos por vocês, né? Vocês mandaram perguntas ou temas, tópicos, lá na caixinha de perguntas do Instagram. E eu vou ler um por um aqui e a gente vai, né, dissertar um pouco sobre cada um desses temas, desses tópicos. O primeiro deles é uma questão que eu vi rodando na internet aí e que, pra mim, ela não devia nem ser discutida. Mas como eu vi muita gente falando sobre e argumentando, eu vou trazer aqui, mas é muito simples. Pauta fresca? É pauta fresca? É, pauta quente. Pauta quente, até porque... Pauta quente, pauta fresca, pauta grosso. É, não tem pau que não esteja quente aí nessa nossa ebulição global gostosa, que vai levar todos nós. A não ser que demore pra sair o episódio, né? Aí é pauta fria. É, pauta fria. O pau tá esfriando, né? E qual que é o pauta? O pauta é... Chupar um pau é mais gay que dar bunda? Se sim, disserte sobre. E eu vou começar falando que, assim, a gente vai dissertar sobre, mas é muito mais gay. Deixa eu escolher... Como que a gente vai conversar sobre isso? Falando sobre chupar sendo mesmo. Homofóbico? Não. Tá, eu tenho que usar minha skin homofóbica, minha skin gay, a minha skin... Porque, tipo assim, vale a pena você fazer o bagulho se não for pra ser gay de uma vez? Tá falando de dar o cu? De homossexuar. Você tá prestes a homossexuar. Já faz os dois. Mas a questão é qual, né? Qual é mais gay? É, eu acho que dar o cu não é gay at all, assim. A não ser que você esteja de quatro com a bunda empinada com um homem forte atrás de você. Mano, não tem... Mas você pode estar dando o cu pra sua namorada, por exemplo. Mas você vai ter que gemer, mano. Pô, mas você tá sentindo prazer. Gemer também não é uma parada gay. Não, mas gemer dando o cu... Cara, talvez seja. Eu ainda acho que não, mano. Tipo, pode ser... Eu acho que tudo que a gente vê como gay nesse ato de dar o cu, mesmo sendo pra uma mulher e tal, eu acho que é um pouco daquele... Masculinidade frágil? É, exatamente. Óbvio que é. Mas assim, é que se a gente for falar, tipo assim, na perspectiva da sociedade, aí vai falar de um jeito. Se for falar na minha perspectiva, tá ligado? Dar o cu não é nada gay. O cu tá aí pra ser usado, tá ligado? Eu não usei ainda, mas vou usar. E isso é certeza absoluta. Tipo assim, eu não vou morrer sem usar o cu. A não ser que, sei lá, eu entre em outra brisa no futuro. Mas, pô, não vou entrar em outra brisa, é impossível, mano. É igual eu falar, tipo assim, eu vou morrer sem experimentar esse tal peixe que os caras comem lá em tal lugar, tá ligado? Tipo, se eu colar lá, eu vou comer, tá ligado? Tipo, é isso. Agora, chupar o pau não é só botar o pau na boca, é o roleplay de chupar o pau, tá exatamente. Ligado? O chupar o pau é uma parada simbólica, tipo, eu tô te mostrando o quanto eu tô cruzando a linha do sentido pra mostrar que eu sou muito safado, mano. Tipo assim, mano, mas é que eu acho que você tem outra visão do bagulho. Eu acho que você não vê sentido em chupar pau. Você não vê a lógica do bagulho. Não, pô, eu vejo. Não tem um sentido, mano, biológico, vamos dizer assim, vai. Não, se você curtir, não tem a desculpa da reprodução. Tipo assim, o seu ímpeto reprodutivo, ele tá te levando pra outros lugares que não tem mais a ver com... Ah, mas aí transar com anticoncepcional é a mesma fita. Não. Mas pelo menos você tá, tipo assim, enganando o seu... Você tem a desculpa do instinto ali, né? Sim, quando você tá chupando um pau, principalmente... Tá fingindo que o pau é uma buceta. Ou a boca é uma buceta. O chupador... Eu tô falando mais do chupador. O chupador, ele tá fazendo o que ele pode fazer de mais safado, assim. Que é uma parada, tá ligado? Ah. Pegar o seu pau. Mano, eu acho que mais safado do que chupar pau é trocar ideia. Trocar ideia, tipo assim, bota nesse meu cozinho, deixa eu chupar esse seu pau. Dá uma piscadinha nesse cozinho. Então, é que eles não são necessariamente fatores excludentes, né? Você pode estar chupando um pau enquanto a pessoa fala loucuras pra você. Uhum. Né? Agora, tipo assim, quem tá chupando um pau tá curtindo fazer isso. Tá querendo o bagulho latejando dentro da boca, sentir as veias, passar a língua nas veias, passar a língua em volta da glande. Isso aí, meu amigo, é bem gay. É bem gay. Não tem como. Dar o cu é bem mais de boa do que chupar um pau. É. No quesito ser gay. Então, tá assim... Mas e se você estiver chupando o pau de uma mulher? Mulher, mano. Uma mulher, assim, todos os traços femininos possível e um pau. Essa é uma pergunta já que me deixou com uma pulga atrás da orelha, mano. Porque... Verdade, né? Esse pau tava sendo transfóbico até agora, assim, tipo, de bobeira. Não, mas sem saber, estrutural. Estrutural, porra. Não, mas tamo rompendo estruturas aqui. Estrutural tá suave, porra! Eu nasci dentro da estrutura, não foi eu que construí? Exatamente. A culpa é dos pedreiros que chegaram antes de mim. Já tava assim quando eu cheguei, as vigas tudo cheia de preconceito. Ah, mas é interessante mesmo esse pensamento. É, se você namora uma mulher trans que tem pênis... E a mulher trans que, por exemplo, você é hétero, você não quer homem, tá ligado? Uhum. Mas a sua mulher é trans, e ela é mulher, ela, tipo assim, geme mulher, ela parece mulher, ela se veste como mulher, porque também tem trans que não vai pra outras características. Você vai estar, tipo assim, chupando lá o pauzão durão na sua boca, e vai ter uma mulher gemendo, tá ligado? É caralho, gay. Puta, aí é foda, eu acho que não tem nada de gay, mano, Porque o pau é só um clitórão. Olha, assim, então, basicamente, você... Chupar um pau é mais gay se você estiver chupando o pau de um homem. Só que aí, a gente tem que colocar as coisas em pé de igualdade. Porque o que é mais gay? Dar o cu pra um homem ou chupar o pau de um homem? Tá, se for um homem mesmo, um barbudão. É, um homem cis. Não, uhum. Ou um homem... É, um homem cis. Aí é chupar o pau, mano. Mas mais gay que isso é ficar de carinho, mano. Ficar de carinho. Ficar assim, roçando a sua carinha na barbinha dele e tal, pá. Sim. Se bem que assim, eu faço isso com os meus amigos. Eu faço isso com você, mas não chupa o seu pau. Não. Tá ligado? Então, aí que tá. Mas um carinho sincero, tá ligado? Tipo, uns beijinhos. Pô, seu gostoso. Eu também tenho esse pensamento aí que, tipo assim, pô, não vou morrer sem ver qual que é do bagulho, tá ligado? Não de chupar pau. Chupar pau acho que eu não vou chupar, não. Mas... Pode chupar um dia no meme, assim, tipo... só é pra falar, como eu sou louco. É que eu já tenho certeza como é que é. Tipo assim, mano, eu tenho absoluta certeza que vou botar o bagulho na boca e vou pensar, mano, eu já sabia como é que é isso aqui, Aí, ó, nem precisava ter chupado. Memória genética. Eu não precisava vir aqui chupar. Eu tenho memória genética de chupar pau, já tive gay na família. Então, eu duvido que vai ser muito diferente, porque eu lembro de antes de chupar outras coisas que eu pensava como é que ia ser e foi do jeito que eu pensava que ia ser, tá ligado? É, porque a gente já teve experiências parecidas, né? Hoje mesmo, eu tava fazendo um calor do caralho aqui e eu fiz uma parada que eu não fazia há muito tempo, que foi chupar o pau do atendente da padaria. Brincando. Eu comprei um picolé, mano. E era um picolé que eu nunca tinha tomado, que eu vi ele lá na geladeira. Falei, pô, legal. Um picolé fine. Legal? Nunca experimentei. Parece refrescante, mó calor. E o bagulho tinha um formato extremamente fálico, mano. Tipo assim, era muito fálico. E eu não costumo chupar sorvete igual uma safada, assim, porque eu tenho muito lance da masculinidade frágil, tá ligado? Eu já saio... Não, você tem mesmo. Não, você não tem muito, Não, mas eu tenho um pouquinho. Você tem um resquício. E aí eu saio mordendo já o picolé. Só que esse aí eu tinha que chupar ele. E eu chupei ele muito parecido com como eu chuparia um pau, tá ligado? E não é a primeira vez. Ah, você tipo socou na goela mesmo? É, mano, eu fiquei botando até no fundo pra engasgar lá. Tá ligado? Um bagulho que eu fico com curiosidade é tipo assim, será que eu conseguiria engolir um pau? Mano, eu acho que eu chuparia um pau voraz, mano. eu acho que eu, tipo, faria um boquete do caralho mesmo. Sem passar o dente, uhum. Usando a garganta, fazendo aquela espuma de... De baba. Isso, cuspindo assim, tá ligado? E aquele, o cuspe que você pega ele com a mão e enrola no pau como se tivesse... Não, como não... uma capa de gel, uma amoeba transparente. E cuspe. E tipo... É, mano, acho que se eu fosse chupar um pau, eu ia fazer assim, mano. Porque já tô lá, né? Não tem por que ficar não, de ó, miserinha também. Se você também. Tá ali, mano, é pra gemer enquanto chupa. É tipo... Gemer enquanto chupa, mano, como se fizesse sentido, mano. Falando sobre masculinidade frágil, eu tive uma época que eu tava me relacionando com uma pessoa que ela tinha essas ideias aí de que ela queria me comer um dia, tá ligado? Porra, mano, isso aí que acontece comigo toda hora, mano. Eu não sei, tipo assim, todas as mulheres que eu me relaciono na minha vida, em algum momento, toca no assunto, mano. Eu não sei se eu tenho a vibe de que eu tô afim de dar o cu. É, então... Tá ligado? Tipo... É tão normal. Mano, toda mulher quer comer cu de homem, mano. Eu não entendo isso. Pelo menos as mulheres. Então, mas eu acho que elas... Não que isso seja com todas, mas acho que muitas delas mais acham que querem do que de fato querem. Porque eu consegui convencer essa pessoa que eu tava me relacionando de que não ia ser uma parada legal. Pelo lance do meu heteronormativismo e do dela também. Que era uma pessoa mais pra frente que eu. Apesar de eu ser um cara bem cabeça aberta, considerando a média dos homens. Mas... Eu falei pra ela, mano, você não acha que vai ser meio paia? Tipo assim, a gente tem um relacionamento heterossexual, eu sou 100% hétero, eu sou um cara meio chucro, tá ligado? E gosta grosso, geme grosso. Isso, você quer me ver, tipo, de quatro, assim, e você vai me ver numa posição de submissão, assim, e será que isso não vai dar uma bagunçada em como você me vê, assim, sei lá, sabe? Não que seja essencialmente um problema, mas, tipo, no nosso caso específico aqui, que você, é um tipo, problema gosta... sim, mano. É, não, tipo, sabe, onde ela claramente se mostrava ali gostar de estar do lado da submissão e tal. Eu falei, mano, se inverter esses papéis, você não acha que vai dar uma zoada? Ela falou, mano, realmente, acho que se eu te visse nessa posição ia ser meio... De quatrão, com a bunda empinadinha. E, mano, não... Porra, eu ia empinar pra caralho a bunda, tá ligado? Mano, vê qualquer homem botar que a cara no chão. Tipo assim, qualquer amigo nosso, se a gente visse de quatro dando cu, a gente ia rachar o bico. Tipo, não tem como levar a sério. Não, então eu acho que pra mina entrar nessa brisa, ela já tem que curtir um cara meio... Não sei nem meio gay, mas meio bi. Meio várias brisas. Tipo assim, um cara que geme fino, tá ligado? Uhum. Um cara que... Agora, se você é macho na hora do sexo, eu acho que não dá, mano. É, então. A não ser, eu acho que dá pra você... De quatro não dá nem fudendo. Mas com as pernas pra ladinho. Cima também. De ladinho, acho que é a posição mais... Mais de boa, velho. Por exemplo... Ela vai estar aqui, tipo assim, metendo aqui no seu ouvidinho aqui ainda, tá ligado? É, mas eu gosto muito de ser a conchinha menor, tá ligado? Eu não... É verdade, imagina com o pau dentro do cu. Então, já tá meio caminho andado, né? Porque eu não gosto de ficar, tipo, com a cara num monte de cabelo, assim. Aquele negócio que eu fico meio... claustrofóbico, tá ligado? Quando eu sou a conchinha maior, eu gosto de ficar... Mano, não tem como ficar virado pra um lado só, mano. Tipo assim, dormir a noite inteira virado não, pra um lado só. Mano, eu viro de lado, acho que umas 80 vezes. É, mano. Durante a noite. Eu sou a conchinha menor, a conchinha maior, a conchinha de baixo, a conchinha 69. Eu fico me movimentando na cama, mano. Eu também, sempre. Acho que isso é um pouco irritante pra quem tá do lado. É. Mas paciência, né? É, paciência, né, mano? Já tá comendo meu cu, pô. Então, caralho. Porra, já mais? Tá botando em mim de ladinho, caralho. Deixa eu virar de lado, às vezes. Eu sei lá, eu tô esperando um amigo dar, tá ligado? Aham. Pra eu poder... Tá querendo jogar uma ideia, Eu vou ser o pioneiro do bagulho? Tá ligado? Não tem nenhum amigo que deu o cu. Não, tem um ex-amigo que dava o cu, mas muito tempo eu não troco ideia com ele. E eu não tocava muito nesse assunto, porque na época eu era cabra macho, né? Aham, tá louco, cara? Ficar falando, tá maluco? Sai, ficar, porra. Lá ele, inclusive, eu ficava... Lá ele, 1,000 times. Agora eu tô rezando pra um amigo dar o cu e eu trocar várias ideias. O foda, mano, com certeza você já pensou nisso. E se for igual crack, mano? Tipo assim, você não vai conseguir mais sem, tá ligado? É, isso acontece, né? A gente descobrir prazeres da vida pode ser um pouco perigoso, porque a gente pode se tornar dependente deles. Sim. Tipo, descobrir uma droga nova mesmo, descobrir sei lá, né? Às vezes é legal se manter na mediocridade, porque você se contenta com o que você tem, e aí você ir atrás de um bagulho. Essa é a brisa do conservadorismo, né, mano? É manter o que já tá dando certo. Tipo assim, na sua cabeça. Se pra mim tá dando certo, transar quieto, em silêncio. Pra que eu vou mexer? Tá bom, ué. Aí você tem que arriscar. Arriscou, gostou, aí fodeu. Aí a próxima pessoa que você for se meter, você já vai ter que chegar com essas brisas. Então. Vai ter que chegar, então. Eu gosto gostam de mexe no cozinho, gostam de gemer fino, várias, uma lista de coisa de que você só fica de pau duro daquele jeito. Assim, você até fica de pau duro de outros jeitos, mas o seu pau verdadeiro, duro, o Saiyajin, o que ele tá, tipo assim, dando umas piscadinhas sozinho, voluntário, assim, tá ligado? Espasmos peniano. É, espasmo peniano. Esse aí é só no seu ambiente, na sua zona de conforto. É, pode ser perigoso mesmo, mano. Tem isso pra ser levado em consideração. Mas, acho que o veredito é que, mano, acho que é literalmente a relação homossexual que vai definir se você é gay ou não, né? Se você tá se relacionando com alguém do mesmo sexo, você é gay, né? Não, é. Mas eu acho que é sempre legal a discussão de o que é mais gay que o outro gay, tá ligado? Uhum. Só pelo meme. Se não haver agressão na brincadeira, ninguém tá agredindo ninguém, ninguém tá desmerecendo, ofendendo ninguém, eu acho que tem que ter pra sempre isso aí. Debate sobre o que é mais gay que o quê. Só de meme, tá ligado? Tipo assim, é gay beijar um amigo de língua? Pode, com certeza. Agora, é gay ficar abraçadinho com um amigo? Tipo, pô, todo mundo gosta de um abraço, tá ligado? Todo mundo gosta de um abraço, cara. Todo mundo quer ser amado, né? É, então, e se você não tá... Se você é um cara que, pô, faz muito tempo que uma mulher não dá bola pra você, tem que abraçar os amigos, tá ligado? Tipo, e homem fica com essas coisas de que não pode ficar encostando e tal, e não sei o quê. E aí tem que definir os limites do gay, porque aí abre pra sociedade inteira. Tipo assim, não, até aqui é hétero ainda, tá ligado? Uhum. Passou daqui é gay. É legal ter essas definições. Então, assim, acho que dá pra... Por exemplo, nessa discussão mesmo que nós tá tendo, eu acho que dá pra dar o cu sem ser gay, mas não dá pra chupar o pau sem ser gay. Tipo, nem se for o pau de uma mulher. É foda. O mundo de hoje é cabuloso pra caralho. Ah, mano. Os personagens trocam de skin, você fica confuso, mano. É muita coisa pra levar em consideração. Muita coisa, mano. Muito difícil. Mas, né? Por isso que Deus criou Adão e Eva, né? É. Não criou Rodney Mullen, Tony Hawk, essas coisas aí que é coisa mundana, tá ligado? ele criou só o Adão e a Eva mesmo, né? Teoricamente. O resto foi sexo. Não, ele criou só Adão, né? Porque aí ele arrancou a costela e saiu ela. E então o resto foi feito na base do sexo. Né? Ela devia ser tipo a Tinkerbell. Ela devia ter 30 centímetros de altura. E o Adão meteu na pica, né? Tá não, não é possível. Ele esperou ela crescer. Ele não faria isso, não. Isso aí ninguém fala nada. Não, o Adão, ele era daquele jeito. Alcançou a... Acho que não tinha como ser pedófilo na época do Adão, né? Porque não existia meio fio. Porque a ideia da pedofilia é o quê? Sentou no meio fio, relou o pé no chão e já pode comer. E não existia a caixa de sapato também, né? A caixa de sapato? É. Que é pra quê? Se você sentou na caixa de sapato, amassou. Até porque não existia sapato, né? Então não tem nem por que existir caixa de sapato. Aí começou o pecado, né? Aí veio caixa de sapato, meio fio, Tony Hawk, Rodney Mullen. Aí os caras começaram a ter régua pra medir umas coisas que... Né? Legislação e tudo mais. Veio tudo separado aí. Próxima indagação, pergunta, tema aqui é: a humanidade acabar no calor é legal ou é paia? Paia demais. Mano, eu acho paia porque vai ser um negócio demorado, tá ligado? Eu acho que de qualquer forma que a humanidade vai acabar, vai ser demorado. Vai ser um processo de dezenas de anos. E talvez esse processo já tenha começado. Eu vi alguma parada do Neil deGrasse Tyson aí que ele falava que nós estamos no meio de um evento de extinção em massa. O que não quer dizer que tudo vai ser extinto, né? Assim como nunca foi, né? A vida por completo nunca foi extinta desde que ela se originou. Tanto que a gente tem descendência de dinossauro entre nós. A gente tem criaturas que são tão antigas quanto os dinossauros, que nem o tubarão, por exemplo. Mano, a galinha é da época dos dinossauros. A galinha é um descendente, né? A galinha é o parente mais... Ah, mas não dava galinha junto com o dinossauro? Não, não. A galinha é um parente próximo do Tiranossauro Rex, mano. Tem algum bicho que andava com os dinossauros e existe até hoje? Cara, tem bicho aquático, né? Tipo, tubarão, aquele horseshoe crab, já viu essa porra? É um... Mas, mano, é que bicho aquático, eu não me conecto tanto, tá ligado? É, não dá pra ter empatia, né? Os bichos não têm expressão. Não. E eles estão dentro da água, mano. É o Limulidae, esse bicho, ele é a invenção perfeita de Deus, porque ele existe há 450 milhões de anos e ele não mexeu em nada. Assim, ele não mudou. Ele tá no mesmo patch até hoje, né? O horseshoe crab esperando o update até então, hoje. Então, ele tá lá, pô, e os caras lançando skin da Lux, tá ligado? E o Limulidae lá jogado às traças. Ele é perfeito, mano. É, de acordo com Darwin, só não evolui aquilo que é perfeito, né? Tipo, ele tá na dele. ou ele não é perfeito, mas ele também não tenta muito, tá ligado? É, ele, ou ele tem muita ambição. Antecipar, ele foi esquecido mesmo, né? Tipo, porque ele não... não ele esquecido deve ter um papel... Por Deus, cara? Deus? É. Ah, Deus esqueceu ele. É, tipo, porque ele não... Talvez não tenha um papel muito de protagonista na Terra, tá ligado? Parece, talvez ele seja muito... Nem coadjuvante, talvez ele seja tipo, um figurante. Tipo, não faz falta... Não faz falta nenhuma se sumir. É. Ele nem come lixo pra limpar as coisas. Tipo, é, eu não sei, na verdade, o que ele faz. Mano, talvez se a humanidade tivesse vindo desse bicho aí, a gente estaria vivendo em paz. E acho que a barata andou com os dinossauros sim, mano, se eu não me engano. Tipo, se pá, até antes. Mano, é que eu fico pensando, imagina colar na época dos dinossauros e ter uma galinha aí, isso ia ser foda, mas não dá. É. Uma barata, cara, viajar no tempo pra ver barata é foda. É, mas tem alguns répteis, né? Tipo, jacaré também, tartaruga, né? Tartaruga já existia. Não sei se... O jacaré e a tartaruga já são mais homies, assim. Você já olha pra eles e já... Ah, eu conheço esses caras aí. Tartaruga. Dá pra se relacionar, você tá falando? É, tipo, você se... Não sexualmente, né? Mano... É, tem uns bichos meio cabuloso, mano. Acho que principalmente no mar, né? Porque no mar, acho que o evento de extinção dos dinossauros num lugar menos afetado, com certeza, foi embaixo d'água, né? É, deve ter dado só um tibum pros caras. É, só uma... Só uma ondinha. Só uma ondinha, um furacãozinho embaixo d'água lá. Mano, os elementos naturais é muita brisa pra mim. Tá falando ali. Mar, fogo, água. É uma terra brisa do caralho. Terra não leva a sério não, terra, porque... Mano, eu tenho um negócio que... Terra entra... não é tão místico quanto os outros, assim. Pois é, o vento é muito louco, né? Tipo, como é que o ar começa a se mover? Por quê, tá ligado? E não dá nem pra ver, mano. Porque ele começa a se mover, assim, tipo, ó, vou me mexer. Aconteceu alguma coisa aqui que eu vou mexer. E isso entra na minha categoria de dúvidas burras do meu cérebro, tá ligado? Que é uma parada que, obviamente, tem uma explicação. Ah, sim, mas sim, que, tipo, sim. Na minha cabeça é igual o Wi-Fi, assim. Tipo, mano, como assim? É. Ele tá no ar, a internet. Como assim? É mágica. Como meus arquivos estão na nuvem, caralho? Que é isso, tá ligado? As coisas estão passando invisível no ar, invisível, né, mano? Tipo, e como que o ser humano inventou isso? Como que foi lá e fez, tá ligado? E agora eu vou usar essa tecnologia, radiação, ao meu favor. E eu vou subir vídeo e deixar lá, no ar. Não tá em nenhum lugar, ele tá lá. É. Mano, o ser humano é muito foda, mano. O ser humano é muito foda. Mas muito mesmo. E ele só precisava... Às vezes ele só precisava de uma morguinha e ficar de boa, mano. Igual esse bagulho dos robôs que tá tendo. Era só parar um pouquinho e tomar um chimas e ficar de boa. E parar um pouco a evolução das coisas, tá ligado? Ou você acha que não? É. Ou você acha que é grindar inteligência artificial, grindar tecnologia, robô, foguete, vlau, vlau, vlau, vlau, vambora, porra! Cara, eu acho que não, mas eu acho que não tem como, né? Não tem como a humanidade parar. Tipo, a gente não vai parar. Alguém continua, né? É, até porque o modelo de mundo que a gente vive, né? E vou rage against the machine agora. É. Não tem, ele vai totalmente na direção contrária disso. Tipo assim. Mas se não fosse o modelo de mundo que a gente vive, vamos dizer que a gente vive no comunismo ou no ancapistão ou na qualquer coisa. Uhum. O ser humano não é curioso demais a ponto de, tipo assim, superar qualquer modelo econômico. Tipo assim, o cara quer ver a brisa do bagulho independente do que vai acontecer. Sim, é curioso, mas eu acho que quando a gente vive nessa corrida de, tipo, das grandes empresas querendo estar sempre uma na frente da outra, tipo assim, se uma faz um bagulho, a outra tem que ir lá e fazer mais, porque senão... Aí já nem é curiosidade, né? É, os caras que estão curiosos, eles estão cansados, né? Estão sendo obrigados Então, pois é, porque existe algo maior que tá mandando nisso e, tipo, é desenfreado, tá ligado? Não tem o bom senso, não tem o, ah, vamos ver, de repente é melhor a gente dar uma segurada na onda aqui, de repente... Mas é o ser humano vai morrer cringe, hein, mano? Pensa em todos os artistas que você admira, todo mundo que você acha foda, ser humano foda, gênios, vai ser tudo jogado no mesmo saco de farinha do universo que vai ser a humanidade do planeta Terra que morreu de forma cringe. A gente morreu cavando nossa própria cova, mano. Os caras evoluíram, isso aí vai ser um bagulho, tipo... Mas você acha que alguém vai ver isso? Tipo, tomara o cringe, né, ainda é cringe se não existem olhos para ver? O que os olhos não veem não é cringe, mas assim, isso alguém vê, mano. E os caras é seu ditado, né? O que os olhos não veem não é cringe. Ah, os caras morreram por causa de dinheiro que eles mesmos inventaram. É, tipo assim, é número, tá ligado? Dinheiro nem existe, é um conceito completamente virtual. É, nem o número virtual existe. Aí a gente inventa o bagulho e morre pelo bagulho. Tipo, os caras vão rachar o bico, mano. Vai virar, não vai aparecer na South America Memes do ZT por vários dias. Aí eles vão cansar uma hora também. É, vai ser bem ridículo mesmo. Tipo, a gente fala tanto do urso panda, que é um bicho que tá se extinguindo por pura vontade própria, assim. Tipo, o urso panda, ele tá esperando acabar o último. Ele tá tipo, mano, e o ser humano tá batalhando, tá ligado? Os caras tão botando chinês fantasiado de panda pra fazer filme pornô fake, pra tentar atiçar o urso pra ele querer comer alguém pra continuar a espécie. Imagina trampar disso, mano. Imagina ser um chinesinho vestido de panda comendo outro panda. E aí esse trampo, pra você ter sucesso na sua carreira profissional, você tem que ser um bom cara em dar tesão pra panda. E pra você ser um fracasso, você tem que ser um cara que não consegue dar tesão em panda. Então não tem vitória pra você, tá ligado? Não, pois ou é. Você é o estimulador de panda ou o bruxador de panda, tá ligado? Mas panda não quer transar por quê, mano? Não sente tesão no pau? Cara, acho que é falta de libido mesmo, né? Não sei. E é falta um bicho de vergonha na cara. E é um bicho meio maldito, assim, né? Ele é meio violento, pare. É porque tem esse negócio de lei da palmadinha, né, mano? Dá uma sentada no lombo desse pombo aí pra você ver se ele não começa a... Chamei de pombo. Então, e aí sei lá, né? Tipo, todo animal vai ser extinto eventualmente. Tem animais que tem o dedo do ser humano aí, né? Catucando pra que aconteça mais veloz. Mas é natural a extinção dos animais e de tudo que vive. Um dia vai deixar de existir. Não dá pra saber, mano. Porra, dá, mano? Os caras podem ter um jeito aí de prolongar a matéria pra sempre, mano. É, mas... Aí eu tenho que me guiar pelo que é verdade hoje, né? Eu também não posso... Porque senão eu não posso falar mais nada. O que você acha que é verdade? Você não sabia que a Terra é plana? Não é, mano. Mas, não é nas... Mano, você me prova que não é? Cara, eu consigo te provar, eu acho, mano. Você consegue me provar? Eu acho que sim. Você tem conhecimento pra provar pra alguém que a Terra não é plana? Eu tenho conhecimento que foi conhecido por outras pessoas, mas eu tenho. Tipo o quê? Tipo, imagens, footage, Ué, editado. É, então, não... Tem... É editado. Se você não replicar na minha frente pelo menos um mini sistema solar, eu não acredito nessa sua ideia de... Mas aí só se eu fosse Deus. Não, você pode pegar e fazer em escala reduzida um universinho e fazer ele funcionar. Como que eu posso fazer isso? Pega um lugar, tira o vácuo de dentro dele. Não tem aqueles negócios de tirar o vácuo de dentro dos Cheetos, os pacotes de Cheetos? Tirar o vácuo? Tirar o vácuo de dentro de um aquário, por exemplo. Pra tirar o vácuo, você fura, né, a embalagem de Cheetos. Não, quando você faz... E aí sela, tá sem vácuo ali dentro, tá não. A vácuo. É, não, quando tá a vácuo é porque tem o vácuo dentro, que é nada. Ela tá no vácuo, então tem nada. E dá pra fazer isso com aquário? Cara, não sei. Eu não sei, na verdade. Eu não consigo entender como que existe o vácuo. Eu não sei, tá nem ligado? O que é vácuo. O vácuo é ausência de matéria. É tipo, nada. O vácuo é o nada, nada, nada? É. Mas não tem nada, nada, nada, nada mesmo? Tipo assim, nem um ar, dois, que a gente não vê. Cara, é absolutamente nada mesmo. Não tem nada. Mas como é que pode ter nada, tá ligado? Não tem como ter nada, porque aquele nada, ele tá ocupando espaço. Então, mano, eu não sei, velho. Isso é muito louco, mano. Eu não sei, tipo assim, como é que existe cheiro, mano? Como que existe uma coisa que tem cheiro? Tipo, o que que acontece nas partículas que elas têm odor? Tipo... Ó, o cheiro... As partículas de cheiro grudam no pelo do nariz, tem isso, né? Aham, uhum, com certeza. E aí o seu cérebro... Interpreta o bagulho. Interpreta, porque é como se fosse enxergar com o nariz, cheirar as coisas. Sim, é um dos sentidos. Então, porque tanto que tem bicho que prefere cheirar do que olhar. Tem bicho que até fecha o olho pra cheirar. Então, ele não tá valorizando tanto assim a visão. Mas assim, o cheiro, ele... Tipo, se eu te der uma maçã que não estraga nunca e você ficar cheirando ela todo dia, ela vai ter cheiro pra sempre? Ou o cheiro acaba? Tipo assim, você cheirou todo o cheiro. Cheirou todas as partículas de cheiro. Sim. Cara, eu acho que isso é meio paradoxal, porque você não tem como me dar uma maçã que dura pra sempre. Ou um McDonald's dura pra sempre. Não, eu dura bastante. Pra sempre não, mas eu acho que o cheiro dele, mano, vai mudando, dura, né? Muito. Dura mesmo. Muito. Tipo assim, dura anos. Dura muito. E não muda nada, mano. É, eu acho que o cheiro vai embora, né? Tipo, ele vai... Porque, por exemplo, tem um amigo meu que ele tá com um pedaço de filé mignon há uns 8 meses dentro da geladeira. E o filé já tá todo seco, triste. Já, tipo, virou um duro. E ele não tem cheiro de nada. Mas acho que se você botar na frigideira, sai um cheiro dele. Ah, mas aí vai ser, tipo, o cheiro que tava congelado lá, igual, tipo, bactéria da geleira do Polo Norte. O que tá congelado não tem cheiro, né? É... Nada no freezer tem cheiro, ou tem? É, não, né? Não tem. Tamo chegando em alguma coisa aí, ó. Então. A gente, o Eureka tá logo ali. Se a gente desistir da solução agora, a gente vai ser igual aquele tiozinho que tá cavucando embaixo do chão e ele desiste. Bem antes do diamante. Ó, então tem que ter calor pra ter cheiro. Já é um caminho. É... Então o cheiro deve ser alguma coisa suando, mano. Suor de átomo. Não, sim. Beleza, o cheiro é um tipo de manifestação química de partículas, mas tipo assim, por que uma coisa tem cheiro e outra não? Qual que é a propriedade que faz com que algo tenha um cheiro e outra, tipo assim, o vidro não tem cheiro, né? Aham, sim. Se passa só coisa orgânica, tem cheiro? Mano... Coisa que morre. Talvez cheiro é a coisa morrendo. É... Então, plástico tem cheiro, né? Tem? Tem. Tipo, plástico queimado, principalmente. Mas aí não é o cheiro do fogo com aquele combustível? Fogo não tem cheiro, né? Fogo não tem cheiro também, né? Ou tem? Não. É o que ele tá queimando. É. O fogo não existe, né? Ele... Tipo assim, mano, porque olha, por isso que eu falei que os elementos da natureza me brisam muito, porque o fogo, ele é fogo dependendo do que ele tá queimando, né? Tipo assim, um fogo de madeira é diferente de um fogo de gás, que é diferente de um fogo de óleo, que é diferente de vários outros fogo tipos de fogo. Fogo de gasolina é verde, mano. Mano, tem um fogo que é invisível, mano. Sim, e sabia mais uma coisa que é invisível não, mas o urso, o pelo do urso polar não é branco, mano. Aquilo é o reflexo da neve, o pelo dele é transparente. Caralho. Mano, eu tô te falando que o mundo é todo uma mentira, mano. Então, que, mano. Ó, tem coisa que é mentira porque mentiram e tem coisa que é mentira porque nem contaram, tá ligado? Sim. É tudo, tudo mentira. E aí você vai atrás de saber cada coisinha, mano, sozinho, tá ligado? Esse bagulho do cheiro também é uma dúvida burra, né? Que, tipo... Obviamente sabem explicar isso, mas é muito intrigante, cara. Como, tipo, por que venta? Tipo assim, venta porque o ar tá se movimentando, mas o ar tá se movimentando por quê? Porque ele falou, agora eu vou pra lá, tá ligado? Mas talvez, ó, tem a ver com calor e frio também, né? Quando a temperatura esquenta, o ar se movimenta, um negócio assim? Ou quando. É, aí, tipo assim, um lugar esquentou e outro esfriou, aí o ar tá se mexendo. Uhum. Agora vai saber. Por que quando a gente sopra com a boca fechada, o ar sai frio e quando a gente sopra com a boca aberta, o ar sai quente? É, porque ele deve passar por outro lugar, spa, né? Ou não? É muito ruim respirar quente, mano. É muito se pau, né? Sinto como nossa, você se sente doente, né? Nossa, o fim do mundo com calor vai ser ruim. Vai então, ser noggers. Né, o fim do mundo com calor era o tema, né? E, mano, tem acontecido muita coisa estranha no mundo, né? Tipo, eu acho que mais do que nunca, assim, tipo... Não para de acontecer coisa estranha. Eu sempre gosto de falar que, ah, mas, porra, sempre fez calor, tá ligado? Sempre, mas... Tá esquisito, né? Essa chuva do caralho aí que tá, tipo, destruindo cidade. Agora eu vi que estão evacuando algum país, não sei se Nova Zelândia. Mano, você sempre tá de olho nas infos, então, assim, acho que qualquer coisa que eu te falar não vai ser novidade. Mas você viu que foi o maior calor da história. É... Ou não? De onde? No mundo inteiro. O maior calor da história da... Tipo assim, história da registro humano. É, desde que os humanos estão registrando. É. Tipo assim, o maior calor. Então. Tipo assim, isso aí já é um bagulho que paia, tá ligado? Tipo assim, porra, você é criança, aí os caras falam, ah, aquecimento global, e aí o bagulho chega, e com você vivo, mano. Tomar no cu. É, porque agora tá, parece que tá sendo colocado na prática de uma maneira meio violenta, assim, né? Tipo, um bagulho de verdade mesmo. Tipo, sei lá, mano, as chuvas vão ser cada vez... Mano, deu uma chuva aqui, velho. Essa chuva que deu em São Paulo agora, que ficou até... Mano, cancelaram todos os voos de aeroporto. Véio. Vários aeroportos fecharam no Brasil inteiro. O raio-x de Congonhas parou de funcionar, mano. Tá ligado? Não podia passar ninguém no raio-x. E aqui no meu prédio, eu tava dormindo na hora, né? Mas a chuva que deu, mano, eu acordei, eu olhei o grupo do condomínio e um monte de gente, tipo, explodiu as janelas, mano. As varandas, explodiu os vidros da janela de um monte de vizinho, né? Mano, a gente vai ter que começar a voltar a fazer oferenda pros deuses, mano. O mundo tá ficando ateu demais, mano. Então, e você coincidência ou não, bem quando os caras já não comemoram mais tanto o Natal, o dia do nosso Nossa Senhora Aparecida, os caras só falam de Dia das Crianças. É. Pode ser coincidência, né? Eu acho que não. Pode ser e pode não ser. Mano, é um bagulho caindo do céu, tá ligado? Nessa violência, mano. Porra, a gente em relação a isso é tão nada que compensa chupar um pau e dar o cu logo. Então, logo mesmo, porque o bagulho pode rolar amanhã, tá ligado? Tipo, uma parada que fala, nossa, agora fodeu mesmo. Tipo assim, mano, entrou um mega vulcão em erupção e acabou 3 países, assim. E a gente vai falar, nossa. Mano, ia ser pior morrer queimado ou afogado? Mano, Tem vários depende no meio, né? Mas vamos dizer que é um afogado de, tipo assim, você foi jogado na água onde não tem teto e o queimado é você foi jogado numa fogueira. Eu acho que queimado é pior porque dói mais, será? Não tô conseguindo me colocar na situação, né? É porque o afogado, você vai segurar o bagulho o máximo que você conseguir, né? Você não vai aceitar de cara. Sim, é. Então tem aquele dano psicológico também. É, você pensa muito, de você, né? Sentir até, que tá no até controle. Até porque acho que você não vai falar, tipo, ah, foda-se, vai, vou me afogar. É. Porque o seu cérebro não deve deixar você fazer isso, né? Sim, tipo, mas pelo menos quando você puxa deve ser de uma vez, mas deve doer, não deve entrar gostoso. É, não deve ser legal água no pulmão pra caralho. Mas é que o fogo é foda também, né? Ele vai derretendo seus bagulhos aos poucos, seu olho, seu saco, então, suas unhas. Demora muito. Tem que pegar fogo numa parte vital logo, né? Taca fogo no cérebro. É, coloca a cabeça no fogo, mas aí você vai sentir aquele cheiro de olho queimado. Cheirinho de olho queimado. Mano, eu... não sei mesmo, mas eu acho que o que a gente vai viver daqui pra frente... Eu sou um cara otimista, né, mano? Eu acho que as coisas têm como... como dar uma mitigada, assim, no aquecimento global e tudo mais. Mas acho que a gente vai passar por momentos de desconforto, mano. Porque até agora, tipo, a gente vê as coisas e fala, caralho, isso nunca aconteceu. Mas, pô, na parada não tá me impedindo de viver, né? Tá bem... na prática não tá acontecendo nada, né? Tipo, hoje, com o que tá acontecendo, eu ainda posso falar, vou pra praia aproveitar, tá ligado? Vou lá e vai ser bom pra caralho, porque o calor e o sol é bom, é gostoso. Mas, mano, tá crescendo o flor no Polo Norte, tá ligado? Então, o Covid já foi um bagulho que, tipo assim, você pensa, não, eu sou novão suave, mas tem um monte de novão suave morrendo. Aí o bagulho vai descongelar e vai vir a bactéria Super Saiyajin 4. E pode ser que o bagulho caia na nossa cara assim de novo, tá ligado? Mas, mano, eu também sou meio otimista sem querer, tá ligado? Assim, se eu parar pra pensar, não tem pra quê ser otimista, porque... Você acha que isso é ser alienado? Ou você acha que a gente só tem fé na humanidade? Eu acho que é... É aquele bagulho de você, tipo assim, não se preocupar com que não dá pra fazer nada, eu acho. Ah, tá sim. Ligado? Tipo, eu inconscientemente tô torcendo pro melhor acontecer, porque não faz diferença eu torcer mesmo. Vai acontecer o que vai acontecer. Mas dá a impressão de que vai dar tudo certo, né, mano? Por quê? Mas será que a gente acho que é muito porque... feliz? Não, acho que também tem isso, mas acho que é porque deu tudo certo até agora, né? Assim, a gente não consegue ver a humanidade acabando porque ela nunca acabou até hoje. Então, mas só vai dá pra ver ela acabando se ela acabar, mas aí se ela acabar já não vai dar pra mais ver nada. Então, mas a humanidade, acho que a humanidade pode acabar sem acabar toda, tá ligado? Tipo The Walking Dead, assim, por exemplo. Aí já ia acordar pra vida. É, então, se a gente falar, caralho, beleza, a gente foi extinto. Tipo, ainda tem, é possível, mas a gente foi extinto, tá ligado? E a gente vai viver essa vida aqui, mais uma geração ou duas e vai acabar. Tipo, vai ficar insustentável. Eu acho que pode acontecer uma parada assim, né? Que o negócio vai ser gradativo. Igual foi com os dinossauros, mano. Os dinossauros com certeza demoraram muito tempo pra morrer depois que caiu o meteoro. É porque foi um bagulho global, né? Deve ter ficado, global, tipo, né? Fudido, aí não quis transar mais. Aí alguns que... ficaram só doente, outros ficaram só cansado. Então. Tinha outros que até tava vivo, mas, tipo, viu a galera toda morrer. Vai que tinha dinossauro com depressão, tá ligado? Muito bicho deve ter demorado pra caralho pra morrer. Tipo, muitos anos. De um negócio que caiu ali e... Nossa senhora, mano. Pedra caindo do céu. Zoado. E a gente conhece pedra quando é criança. Pedra. Ai, caiu do céu. Uma pedra. E a gente conhece várias pedras que caiu do céu, né? Tipo... Mano, a vida parece desenho animado. Porque as coisas não fazem sentido, mano. Cai pedra do céu, cai água do céu. Muita coisa, nada a ver. Imagina, mano. Que nossa. Um dia antes desse meteoro cair, tava tudo normal, mano. Tava tudo do jeitinho... Perfeito, assim. Que Deus fez. As árvores, mas, mano, os coqueiros, a terra os ser bonitinha também deixa a neve positivo, porque as coisas que acontecem na Terra, se você fosse descrever a Terra pra alguém, é um lugar que cai água, é um lugar que cai raio, é um lugar que tem cu prolapsado saindo do chão que solta lava, tá ligado? É um bagulho, tipo, é um bagulho que tem várias coisas cabulosas, aí você vai ver, é tudo bonitinho, tá ligado? É tipo... Tudo organizado, né? Não, e umas arvorezinhas bonitinhas, natureza, pá, não parece que é o lugar que é, tá ligado? Não parece que é o lugar que o bagulho pode vlau do nada, de tsunami, morreu todo mundo, tá ligado? É, então é muito convidativo, né? Muito kawaii. É kawaiizinho, mano. É igual ser, tipo, mano, é igual você ser esfaqueado por um japonesinho de 1,50, tá ligado? Um japonesinho vestido de Hello Kitty. Eu falo, ai, para! Para! Para! É igual ser assaltado por gaúcho, mano. É. Cara, mas baco, picha, passa tudo e você não vai passar tudo, tá ligado? É um gaúcho. Se não passar tudo pra mim, vai cair os butiá do teu bolso aí, velho. Que ligeiro. Você acha que ela vai atirar em você? E atira. Esse é o planeta Terra, mano. Alguém tem cara de kawaiizinho bonitinho e é tudo fodido. É. Mas é o melhor que nós conhece. É o melhor que tá tendo, mano. Segue o líder ainda, hein? Falando em segue o líder, ó, uma das perguntas aqui, eu tava vendo agora, bem na hora que você falou. É, Botafogo, hífen, como aguentar dias difíceis? Você tem acompanhado o mundo do fute, Pedro? Ah, mano, você sabe que não, né? Mas assim, zero, assim, você não... Eu sei que o Botafogo ficou no cheirinho ou está ficando no cheirinho? Não, está ficando, né? Tipo, ainda não foi decretado oficialmente, mas está acontecendo uma parada completamente ainda tão inédita quanto o calor que está fazendo. Isso tá... é uma parada mais chocante que eu vi, assim, na era dos pontos corridos brasileiros, com certeza. O Botafogo tá líder desde a terceira rodada, acho, do campeonato. E o campeonato tem 38 rodadas. E desde a terceira rodada, os caras são líder e eles chegaram a somar 14 pontos na frente do segundo colocado. Tipo, 14 pontos, mano. São 4 jogos, tá ligado? Porque cada ponto você pode ganhar 3. O que eu sei de futebol é que eles, há muito, muito, muito tempo, não fazia nada. Eles eram, tipo assim, ruim. É, o Botafogo é um time, né, que, sem querer desrespeitar aí, mas tem uma história complicada, né? Tipo, tem um lance que eles abasteceram a seleção lá do passado e tudo mais, que todo mundo da seleção era do Botafogo, papapá. Mas, pô, o brasileiro, por exemplo, não sei há quanto tempo faz que eles não ganham. Eles não ganham um título grande há muitos e muitos e muitos anos. E aí, um senhor estadunidense comprou o Botafogo, né, transformou em SAF e tava, né, tava... As coisas pareciam estar caminhando. E aí, cara, de repente, o bagulho desandou de uma forma assim que... Mano, eu nunca vi nada parecido, velho. Nunca vi nada parecido, tipo... E aí... É inédito no futebol esse bagulho do Botafogo? Inédito. E eles começaram a perder jogos em sequência, assim. E aí teve um jogo contra o Palmeiras, que era um jogo capital, porque o Palmeiras tava ali brigando pelas primeiras posições também. E o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras fez 4 gols, mano. E isso aconteceu de novo. Isso aconteceu, né, de novo com o Grêmio. É, parece bagulho sobrenatural, né? Então, parece muito. Se eu fosse botafoguense, eu não sei, mano. Eu não sei o que eu faria. O meu time tá brigando pra não cair, tá ligado? Só que eu acho que eu prefiro ver o meu time brigar pra não cair do que ver o meu time 30 rodadas na liderança e acontecer isso. Tudo. Tipo assim, eu não consigo nem me imaginar a cabeça do Pedro Certeza como é que tá agora, mano. Mano, então atualmente é pior ser botafoguense do que corintiano. Eu acho muito pior, mano. Mano, e é bonito porque o pessoal tem empatia, né, mano? Tipo assim, quem não é botafoguense tá triste pelos caras, tipo, de verdade. É, porque é um time que não tem muito essa rivalidade. Até o Casimiro falou que as pessoas não odeiam o Botafogo, elas odeiam o Pedro Certezas, tá ligado? Que é um cara que eu acho maneiro pra caralho. Só que... Ele é muito botafoguense? Eu não sei. As pessoas... Acho que porque ele tem uma personalidade muito saliente, talvez, a galera... Tá ligado? A galera fica meio na amargura, assim. Mas eu acho que... Ele é careca também, né, mano? É, tudo é pela estética, mano. A pessoa vê um careca e já desmerece. Aquele negócio, já, da pessoa que é muito feliz, isso incomoda. Tipo, eu acho que, mano, a pessoa que não gosta do Pedro Certeza, ela é um pouco amargurada, assim, né? Tipo, é essa galera bem do Twitter, assim, que eu tava falando pra você lá, que tipo... Ah, mano, então, às vezes eu fico assim, pô, que pessoal amargurado, mano, odiando as pessoas por nada. Aí, às vezes, eu odeio alguém por nada, mano. É, então. Aí eu fico, pô, eu sou maior amargurado. Mas meu ódio também não é tão grande assim, não. Não, meu também não, por nada. É um ódiozinho de meme, assim. Mano, mas você viu aquele print do pai falando, te peço perdão por ter feito torcedor desse time, já estou indo dormir. Então. Não parece... E tá rolando vários um ser humano, assim. É um ser humano em sofrimento. Me desculpa, eu sou um cara que amou muito esse clube, mas eles são perdedores. Não podemos seguir perdedores. Tipo assim, eu rachei o bico. Todo mundo nos comentários tava triste, mano. Triste, triste. E tipo assim, não tinha um cara rindo, mano. É, tava todo mundo com a mão na consciência. Não, nem era botafoguense. E tá rolando uma onda disso aí, mano, no Twitter, assim. Eu tô vendo vários prints, vários relatos de gente, mano. Os caras, tipo, arrasado, tá ligado? Com esse bagulho. Tipo, mano, gente, tipo, mano, não consigo encontrar mais razão pra viver, mano. Porque o Botafogo fez um negócio que... Mano, imagina, os caras passaram todo esse tempo mas falando, assim, mano, finalmente... Por que que isso é só ruim? No próximo campeonato eles não podem vir e ganhar? Porra, imagina. Isso nunca aconteceu na vida de muita gente, mano. O Pedro Certezas, que é o maior botafoguense que eu conheço no Brasil. Ele tem, sei lá, 30 anos. E ele falou que ele nunca viu o Botafogo ganhar um título grande, mano. Então você imagina o quanto de gente que não tem nesse range de pelo menos 30 anos que achou que ia ver uma parada pela primeira vez na vida. E, mano, eu vou te falar... Eu, depois do primeiro turno, pra mim, o Botafogo já era campeão, mano. Porque não... Impossível, cara. Perder 14 pontos, assim. Uhum. Matematicamente, é um bagulho muito improvável. Muito, muito foge a estatística, a regra de qualquer cálculo. E o campeonato, assim, ele acabou, quem tem mais ponto ganhou já. Isso. Não vai o primeiro contra o segundo. É... Não. Quem tá com mais pontos. É, isso. Ah, mano, que credo. Ô, véi. Eu tive pouco bagulho com futebol, assim, tá ligado? Que foi assim, assistindo o Corinthians contra o Flamengo na final lá, na final ou semifinal, não sei. Tive o Brasil jogando a Copa, pá, e eu senti o bagulho, tá ligado? É horrível, mano. Eu senti, eu tive o sentimento. E imagina um cara que torce de verdade, uhum, tá ligado? E que torce a vida inteira e que tá tendo a chance. É papo de não valer a pena mesmo. Não é worth, mano, ser torcedor. É do foda. Botafogo, acho que não. Do Botafogo, mano. Ah, sei lá, né? Vai que os caras ganham. Se os caras ganhar, aí vai ser uma reviravolta, tipo, foi só pra dar emoção, e aí talvez seja mais significativo ainda, tá ligado? A volta por cima, inacreditável, mano. Mano, tomara que o Botafogo ganhe, né, tomara, mano? Tomara mesmo. Porque senão quem vai ganhar é o Palmeiras, mano. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder. Tem isso ainda. Tipo. Mano, isso aí vai ser o momento onde os corintianos e os botafoguenses vão estar mais unidos aí, mano. Na tristeza e ódio. Nossa senhora, mano. Nós vamos fazer um suicidaço no MASP. Jesus, se for um suicidaço, tem que ser no estádio do Corinthians, né? Cabe mais gente. O Botafogo tem estádio? Tem estádio, mano. E é grande? É grande. Foi onde rola foi um suicidaço lá? Foi o show do RBD lá. Acabou a luz, inclusive. Nossa, vai se fuder. Acabou a luz. Não, tem que desenterrar o sapo lá, mano. O bagulho já fizeram algum feitiço. Uma pergunta foda aqui. Eu vou acabar expondo um fato sobre mim. Fimose, ter ou arrancar? E, cara, fimose é um negócio que... Fimose é a pele grudada, não é? Então, só exatamente, né? Existe esse erro aí de... É, muita gente acha que a pele é a fimose, mano. Então, a pele do pênis chama prepúcio. Fimose é uma condição que você tem a pele do prepúcio grudada. Você não consegue puxar o pau pra tirar ele todo pra fora, pra desabrochar como uma flor. E isso é uma parada que você tem que ver no médico, de preferência quando ainda bem jovem, né? Eu, quando eu era menor, eu fiquei em choque de ter essa parada, porque toda a pele nasce grudada na cabeça do pinto, né? É, sempre dói as primeiras... Quando você vai tirar o capuz pela primeira vez, sempre dói. É, e eu falei, mano, será que eu vou ter que ir no médico? Porque o bagulho é meio colado, assim, é tipo meio como se eu tivesse com uma colinha mesmo. E você já manjava de fimose, mano? Eu sabia isso o que você era. Você já sabia que existia? Eu só fui saber que esse bagulho existia depois de muito tempo. Sabia o que era? Tipo... Isso deve ter sido, mano, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. Então, 11 anos eu não sabia o que era fimose. É, eu sabia porque na minha escola os caras falavam muito dessa porra, né? Era o único assunto, pau, fimose, E aí eu falei... E não muda muito. É, e eu tive uma ideia, mano, que eu falei, mano, eu vou tentar tirar essa porra com um jeito. Tipo assim, vou jogar água quente e ir fazendo um carinho, assim, pra ela sair. E, mano, deu muito certo. E foi soltou? Assim, soltou, mano. Soltou bonitinho, assim, tipo... Soltou de boa? De boa. Então, mas se passa, não tinha, então. Porque eu acho que se for de verdade, você não... Não, então, não, mas acho que isso não era fimoso. Isso era todo pau nasce assim, né? Ele nasce com... Pelo menos eu acho, né? Que eu nasci desse jeito. Eu não sou de ficar manjando a rola dos outros também. Falo por mim. Mano, eu acho que todo pau nasce com capa, tipo. A não ser que você seja judeu. Sim, e os caras nasce com capa, mas tô falando, nasce com a capa grudada. É, então, grudadinha, né? Tipo assim, um pouquinho, tá ligado? Só pra... pra desabrochar. É. Foto, é lindo demais, mano. Desabrocha igual uma flor. E eu acho... Quando você tá na hora certa, o bagulho tá desabrochado. Sim, sem capa. E eu acho que deve ser estranho, com todo respeito aos meus amigos judeus e circuncidados aí, mas deve ser estranho, mano, não ter, porque falam que você, principalmente se você faz isso depois de velho, tipo, é uma parada que pela higiene é recomendado, né, que você tire, que você faça a circuncisão, mas é uma parada que ela vai tirar um pouco da sua sensibilidade, né, então você pode perder um pouco do... É, pra você que goza muito, muito rápido, pode ser interessante. Mano, é que tipo assim, muito da sensibilidade do pau é psicológico também, né? Sim. Mas esse bagulho eu acho que ia passar na frente do psicológico, tá ligado? Sim. Ia dessensibilizar de verdade, tipo, ficar raspando a cabeça do pau na cueca o tempo todo. É. Eu acho que o pau fica bonitão, mas eu não acho que é worth. É, então, acho porque... que fica mais style também. Nossa, fica muito mais style, mano. Pauzinho careca. Ah, não sei também, né? Tipo assim, o capuzinho fica legal também, só que ele, o capuzinho tá fora do padrão. Pau gola alta. A gola alta tá fora do padrão, tá ligado? Tipo assim, pra você gostar, é porque você gosta de uns bagulho diferente. É, mas tipo, ele tá só de capuz, né? Porque você puxa ele, ele fica igual um pau... Não, sem e se tiver pele. Duro, ele fica normal. É, então, é que o mole, encapuzado, tá desimperfechado. Naturalmente, você olha e fala, é feio. Você tem que olhar por um tempo pra poder gostar. Parece um tardígrado, tá ligado? Já viu um tardígrado? Deixa eu ver. O tardígrado é o menor animal do mundo. Ah, esse bicho ele é polêmico por outras coisas também, ele não é? Sobrevive ele não é, tipo, no espaço. Ele é o animal mais resistente da Terra. Que foda, ele é todo estranho, gordinho. É. Parece uma cabeça de pau. Parece um pau. O nosso ser mais mole. OP é um... tem cabeça de pau. Então, as coisas se imitam, mano. É uma cabeça de pau com quatro patas. Isso é Deus, mano. Isso é Deus agindo, puramente. Deus faz o bicho mais forte que a gente tem, o mais OP de todos, que sobrevive dentro do vulcão, dentro do gelo, dentro do espaço. Faz ele com formato de pau, com gola. E quatro patas ainda. Seis patas. Bicho, nada a ver. Não, e ele é muito pequeno, né, mano? Ele é, tipo, muito pequeno. Mano, quando você... O microscópio, ele nada mais é do que um zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Tipo assim, as cores que tem lá são as cores que tem na vida real, ou não? É, eu acho que sim, né? Tipo, o que tá mostrando ali é a cor que é a vida. Tipo assim, aquelas cores estranhas de microscópio, tá ligado? Eu imagino que sim, mano. Mas não tenho nenhuma certeza do que eu tô falando. Tipo, tudo rosa, azul, tá ligado? Os bagulho que você... E telescópio, mano? Como é que o bagulho vê o negócio lá na casa do caralho, mano? É, mano, eu não sei. E tem aqueles telescópio fudido mesmo. O tipo, o James Webb lá, tá ligado? O telescópio espacial que... tira foto de buraco negro. Uhum. Fala, mano, como que os caras fizeram isso? É tipo uma câmera com super zoom, mas muito super. Não é um super... É tipo um super que dá muitas, muitas voltas na Terra. Vezes mil. Mano, esse James Webb, ele é capaz de, tipo... Ele consegue capturar a imagem das primeiras galáxias formadas, tá ligado? Tipo, é uma parada... É papo de bilhões de anos-luz, mano. De distância. Então, mano, como, velho? Como é que pode um negócio desse? Porque, tipo assim, o que que esse bagulho tá fazendo? Tirando foto? É, ele tira foto. Uma foto muito longe? Longe, mano. Mas como? Cara, não sei. Tipo, não é uma lente de câmera super foda. Mano, deve ser outras fitas. Deve ter uma lente envolvida aí, né? Mas é um negócio... Não deve ser nem lente, né? Deve nem ser papo de lente. Deve ser outros papos, né? Deve ser outras coisas, mano. Papo de ondas eletroanais. Papo de onda. Papo de coisa... Não é possível, que é uma lente que vai lá e tira foto do bagulho. Lá dos 2 bilhões de anos-luz. É estranho. Tipo, o bagulho tá se mostrando nas antigas pra gente. É doideira demais, credo. Mas que bom que essas coisas nem existem na vida real. É, então. Que bom que é tudo coisa que os caras falam aí, que eu acredito. Na vida real que existe é pão francês, manteiga, isso. Leite, League of Legends, Dipirona existe. Dipirona existe. Grama. Firme. Grama existe, cavalo. Essas coisas tudo existe agora. James Webb, buraco negro, tá ligado? Essas coisas é... Me falaram, tá ligado? Então, me falaram, é igual Jesus, me falaram. Me falaram pra caralho. E eu vou indo. E falaram de um jeito muito convincente, mas e aí? Tem muito mentiroso bom também. Então, pois é, né? Tem muito mentiroso que só falou os bagulho com muito afinco e rolou, né? E já era, eu quero ir lá ver o buraco negro. Me leva lá, caralho. Igual o Rick e Morty. O Rick e Morty faz essas coisas e nós não. E lá? Os caras viajam no espaço, sim. No tempo, né? E como se fosse nada. É. Bom, eu acho que foi isso então, né? Conseguimos debater bastante assuntos importantes. Né, Pois é, mano. Supri muita coisa importante. Quando você fala, os bagulho em voz alta, você mesmo vai sanando as próprias dúvidas que você tinha com o seu, com a sua própria capacidade de raciocínio, né? Às vezes é bom ouvir seus próprios pensamentos em voz alta, porque você chega a conclusões. Por que que isso acontece, mano? Eu não sei. Não, porque, ó, pensa comigo. Se você tá pensando no bagulho, e se você tá falando o bagulho, é a mesma coisa, só que com som e sem som. Aham. Uhum. E aí, quando você faz com som, você percebe mais coisa, mano. Pra caralho. Tipo assim, muita não diferença. Não faz sentido. Será que é porque tem outra pessoa envolvida e você já julga que tem uma percepção de outra pessoa? Pô. Ou se você faz isso sozinho também acontece? Eu acho que se você faz sozinho também acontece, mas menos. Acho que ter uma pessoa te ouvindo e jogando informação também... É, mas assim, com frequência você fala sozinho em voz alta? Ou você só pensa? Não com frequência. Mas faz, às vezes? Faço, às vezes. E você vê o bagulho rolar? Tipo assim, tá rolando mais do que só pensar? Sim, acho que sim, mano. É porque também dá uma desacelerada no pensamento, né? É, então, né? Acho que você consegue prestar mais atenção. Quando você tá só pensando, é muito rápido, aí você só conclui várias coisas. Aí então, você vai falar, nossa, olha as coisas que eu tava concluindo, acho mano. Acho que pensar é diferente de falar, né? Acho que pensar é mais superficial, é mais por cima, assim. E é mais rápido, tipo assim, você não pensa exatamente nas palavras, nas frases montadas. Às vezes você pensa por... É, turbilhão. Pensa por sensação, por cheiro, por imagem, por frase. Pois é, às vezes o pensamento nem é uma frase, nem é texto, né? Às vezes ele é outros bagulhos. Ou a gente podia conseguir falar a imagem e falar cheiro. Isso ia ser pique, hein, mano? Já pensou? Falar bosta, isso é um cheirão ruim, assim. Fica puto com alguém e deixa o ambiente inteiro com cheiro de bosta. E várias fotos de cadáver. A gente é sala de foto de cadáver e bosta. Foto igual, de igual gente isso. Sem os membros, explodida. É, então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio do Bocadinhas. Talvez semana que vem o Marcelo volte, talvez não, vai depender dele. Espero que com bastante histórias pra contar aí. Queria agradecer o Pedro pela participação aí, que tá sempre alto aí. E é isso, a gente vai se vendo. Seja grato, seja feliz e seja mais gay. É, mano, pode ser um pouquinho mais gay, tá? Porque essa postura sua aí não vai te levar a lugar nenhum e o mundo se tá acabando, se todo mundo né? Fizer um pouquinho, se todo mundo faz uma migalhinha, um pouco. Todo mundo é um pouquinho mais gay dia após dia. Uma hora não vai existir mais esse bagulho de masculinidade frágil. Vambora. Aí é surubão o dia inteiro. Surubão na rua. Sururu em praça pública. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.